Está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou o Marcos Leite. Boa tarde, Lízia Nascimento. E vamos ficar bem juntinho até as 3 da tarde. Boa tarde às meninas do atendimento e boa tarde a todos. Boa tarde, galera. Boa tarde, galera do Espaço Jovem. Eu sou o Gustavo Rezende, chegando para mais um programa. Isso aí, firmes e fortes, meus amigos. Tudo certo. Como é que foi de feriado, Marquinhos? Bem, bem, positivo. Foi o feriado de Clara Maria. Presentinho para Clara Maria. Foi o feriado de Clara Maria. Minha filhinha dá para fazer 2 anos. É, beleza. Curtiu esse bastante mês, né? Nesse mês. Oh, rapidinho. E curtiu bastante esse dia da criança. Que bom, é o dia dela, né? É, pois é. Mais ou menos por aí, Valdeci. É. Mais ou menos por aí. Era o dia dela, tem toda a razão. E você passa, ouvinte amigo, a ouvir a partir de agora o programa que é o mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. E hoje, Lise, qual é o nosso tema principal de hoje? Temos, sim, coisa bem especial, como sempre, o nosso programa, né? É a ONG Grupo Girassol de Solidariedade. Estão aqui conosco, né, o presidente. Presidentes, né, Ana Calais. Isso aí. Guga. Bom, temos também o quadro Vale a Pena Conferir, com uma entrevista com a cantora Natasha McKenna sobre o lançamento do show, sobre o lançamento do seu novo CD, Bem. Isso, e o show. E o show também, né, que vai acontecer agora em outubro. E hoje, dia 13 de outubro, né? Hoje, quinta-feira, dia 13, temos sempre fatos marcantes para contar. Não é isso, Lise? Temos, sim. Então, vamos lá. No dia 13 de outubro de 1938, desencarnava Elze Segar, o criador do Popeye. Inicialmente, isso. Popeye era um personagem coadjuvante das histórias de Olivia Palito. Olivia Palito... Ah, Popeye fez tanto sucesso que popularizou o tempo hot dog, o cachorro quente. Não, e o interessante é que depois ela que passou a ser coadjuvante das histórias dele. Verdade. Ele tomou a frente. Foi, né? Passou a ocorrer o contrário. Ah, mas muito legal. É, além do sanduíche, Popeye ajudou a vender espinafres nos Estados Unidos. Tanto que os produtores da verdura construíram uma estátua de 1,80 m para homenagear a personagem. Interessante que eu vi sobre a história do Popeye, realmente, né? Foi uma época que era que essa hortaliça estava em baixa, né? É verdade. E daí criaram o personagem justamente para ajudar a vender o espinafre. E deu certo. E deu super certo. Muito legal. Bem, também no dia 13 de outubro, só que em 1832, Samuel Morse punha em prática a ideia de seu telégrafo elétrico. O aparelho possibilitou que Morse transmitisse sinais a 1 quilômetro de distância. Posteriormente, Morse também conseguiu captar os mesmos sinais. Esse experimento foi um dos que possibilitaram a criação do código Morse, que transmite informações através de impulsos telegráficos ou visuais. E no dia 13 de outubro, só que em 1884, cientistas determinavam o traçado do meridiano de Greenwich. O meridiano trata-se de uma linha imaginária que divide os dois polos da Terra, né, norte e sul. Essa divisão é a referência para a determinação dos fusos horários que conhecemos hoje. Lembrando ao ouvinte amigo que o programa é ao vivo. Estamos sempre com você todas as quintas-feiras, às 2 da tarde, com reprise aos domingos no mesmo horário. E você quer entrar em contato com a gente? Não sabe como? É muito fácil. Por telefone, ligue a partir de agora até às 3 da tarde desta quinta-feira, dia 13 de outubro, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3386-1400, 3386-1400. Nossa Sheilinha, nossa Dona Nadir, aguardam a sua ligação. E Oneida. Dona Oneida também. Tá lá no cantinho. Bom, você também pode mandar um e-mail para nós. Escreva para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou então através do site www.radioriodejaneiro.am.br. E no Twitter, anote twitter.com/espaçoesp. O espaço é o sem cedilha. Espaço Jovem Esp. Espaço Jovem Esp, é verdade. Isso aí. E então anote também o nosso fax, que é o 3386-1444. Uma outra opção é a carta. Escreva para a Rádio Rio de Janeiro. O endereço é Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ. O CEP é 21-920-000. E seja qual for o modo de contato, não se esqueça de informar que é aos cuidados da equipe de produção do Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você escreve, ok? Quiz. Bom, galera, chegamos agora à pergunta do nosso quiz da semana. Hoje perguntamos o seguinte: qual desses três nomes foi o criador do movimento espírita jovem em nosso país? Alternativa A, Augusto Elias da Silva. Alternativa B, Leopoldo Machado. Ou alternativa C, Inácio Bittencourt? Responda então a alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C, até a próxima terça-feira, dia 18 de outubro, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da rádio, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você ir no link do programa Espaço Jovem, que fica bem visível na página de entrada do site, e em seguida clicar na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem para deixar a sua resposta. Você tem também o Twitter, no twitter.com/espaçojovemesp. Você tem também o nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br, ou o nosso telefone de atendimento ao ouvinte, 3386-1400, 3386-1400. Lembrando que por telefone apenas hoje, quinta-feira, dia 13 de outubro, até às 3 horas da tarde, ok? Na sua mensagem, informe obrigatoriamente o seu nome completo e as suas formas para contato. E aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio do CD Consequência, da banda espírita Arte e Consciência, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Portanto, é só participar. Isso aí, todo mundo participando, hein? O que rola por aí? Vem aí o encontro de trabalhadores do Centro Espírita Luz e Verdade, o CELV, com o tema Religião e Religiosidade na Casa Espírita. O evento vai ocorrer no dia 30 de outubro, num domingo, às 2 da tarde. O Centro Espírita Luz e Verdade fica na rua Vitor Alves, 226, em Campo Grande. Os interessados em participar devem fazer as inscrições na biblioteca do Centro Espírita. Informações pelo telefone 2415-7928. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ALERJ, vai realizar uma sessão solene em comemoração aos 150 anos de existência de O Livro dos Médiuns. O evento coordenado por Cristina Brito vai ocorrer na próxima terça-feira, dia 18 de outubro, às 6 da tarde, na ALERJ, que fica na rua 1º de Março, sem número, no centro. Informações pelo site crj.org.br. E vem aí o encontro de jovens espíritas de Barra Mansa, o EGE, com o tema Jovem, como está seu caminhar? As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 6 de novembro. Para se inscrever, é necessário mandar uma solicitação pelo e-mail ejebm@bol.com.br. Informações pelo telefone, código de área 24-98260872. Vale a pena conferir. Conforme prometido, ela está de volta para convidar a todos para o seu show Música de Todos os Tempos e o lançamento do seu mais novo CD, Bem. Estamos falando de Anatasha McKenna, que recebemos com muita honra em nosso Vale a Pena Conferir de hoje. Anatasha, muito boa tarde. Seja bem-vinda mais uma vez ao Espaço Jovem. Boa tarde, Marco Leite e ouvintes da rádio. Ok, Anatasha, uma grande alegria recebê-la aqui no Vale a Pena Conferir, né? Você que, quando esteve aqui da última vez, comentou rapidamente sobre esse show, esse, evento de lançamento do seu novo CD. Que bom que está acontecendo, né? Finalmente. Finalmente. Concerto música de todos os tempos. É verdade. A Natasha, conta pra gente sobre a produção desse show, de quem ela é, o que está sendo preparado para essa apresentação no dia 22. O Concerto Música de Todos os Tempos tem como finalidade ser um verdadeiro convite a todas as pessoas a navegarem por esse oceano inesgotável que é a música. E as pessoas vão poder conferir diversos gêneros e estilos musicais e vão poder também conhecer um pouco mais desse trabalho musical, imbuído, claro, acima de tudo, da prática do bem, e vai ser lançamento desse álbum intitulado de O Bem também. Então, assim, é um concerto para todas as idades, é um concerto realmente de todos os tempos, imperdível, contando com a participação da nossa querida pianista Regina Lacerda, e ao violino, fazendo toda a parte de cordas e sopro, os nossos amigos do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então é um grande concerto, é uma festa para todos nós, lançamento de O Bem, e claro, vamos estar levando boa música, MPB, músicas da Broadway, áreas de óperas e as minhas composições. Perfeito, Natasha. A Natasha, fala um pouquinho pra gente sobre o CD em si, um pouco desse projeto, quantas faixas, fala pra gente um pouquinho. Bem, Lívia, boa o tarde, CD, né? O Bem, ele possui 10 faixas, são composições minhas e 3 das músicas que fazem parte do álbum são músicas de domínio público e muito famosas. E com arranjos inéditos, como a querida Ave Maria, de Charles Gounod e Johann Sebastian Bach, que está no arranjo para trompa e voz. Entre elas também nós temos a célebre Oração de São Francisco de Assis, e o CD se encerra com uma música de Andrew Lloyd Webber, intitulada de Amigos para Sempre. Então é um álbum muito interessante, com composições minhas, e é um CD voltado para o bem. A intenção do CD O Bem é justamente essa, levar uma música harmoniosa, uma música calma, uma música que seja essa voz do coração aos corações de boa vontade. Tem participações? Maravilha. Obrigada. E tem participações, Natasha? No CD tem participação? Convidados? Não. O CD foi totalmente autoral e os arranjos foram feitos por mim, com muito carinho. Mas quem sabe num próximo trabalho nós também tenhamos participações especiais. Claro. Mas o que mais predominou nesse primeiro álbum foi justamente assim a minha participação integral e voltada sempre para esse ideal bem, que é um ideal que nos enobrece, que nos enriquece, que faz com que nós compreendamos o nosso papel no dia a dia, o papel nosso na vida diária, não só na nossa própria vida, mas na vida de todas as pessoas que estão carentes e que precisam dessa boa música, essa voz de Deus na Terra. Perfeito. A Natasha, boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Tudo bem? Tudo bem. Com relação ao show, tem alguma coisa no repertório ou na programação do show que você que vale a pena você destacar assim, dar um maior destaque? Creio eu que o show do início ao fim vale muito a pena ser destacado, todos os pontos. Não só no momento da Broadway, que talvez seja um dos momentos mais aguardados, vamos ter as célebres peças dos musicais da Broadway, mas também a série MPB, a série Áreas de Ópera, que além de estar sendo apresentada as próprias músicas, nós vamos poder saber um pouco mais de cada área. Um acompanhamento maravilhoso de um conjunto maravilhoso do Teatro Municipal. Então, assim, acho que todos os momentos do show valem a pena. Mas eu gostaria apenas de salientar aos ouvintes de que há, entre o repertório, grandes surpresas que estão, assim, não só mexendo comigo, mas mexendo com todo o pessoal que está envolvido com esse trabalho de produzir esse espetáculo. E, claro, assim, tudo sendo feito com muito amor e carinho. Mas existem peças musicais ali que são dignas de palmas e talvez, quem sabe, dignas de bis. E assim, são grandes homenagens a grandes compositores da nossa humanidade. Maravilha, Natasha. Queria que você confirmasse, então, o dia, horário, local do show, né? O show Música de Todos os Tempos, show de lançamento do seu novo CD, do seu primeiro CD, que é O Bem. E também queria que você deixasse informações sobre como adquirir ingressos, meios de contato para quem queira mais informações, né, informações detalhadas. Sim, então, o concerto Música de Todos os Tempos vai estar acontecendo no dia 22 de outubro deste ano, a partir das 20 horas. É um sábado, ser... né? Isso, é um sábado. E vai ser no Centro Cultural Veneza, que fica na Avenida Pasteur 184, Botafogo. Ponto de referência fica em frente ao Iate Clube do Rio de Janeiro. Isso. Para maiores informações sobre o evento, aquisição de ingressos e outras coisas do espetáculo, as pessoas podem estar entrando em contato com o Luiz Danner através do número 7908-8902. 7908-8902. Perfeito. 7908-8902, está aí o telefone para mais informações sobre o show Música de Todos os Tempos, da Natasha McKenna. Lembrando que haverá um coquetel que começa às 19 horas, então quem chegar cedo também tem esse item a mais, né, Natasha? Tem sim. E além do coquetel, durante todo o espetáculo, as pessoas se preparem, porque tem muitas emoções vindo por aí. E é um concerto verdadeiramente uma caixinha de surpresas. Perfeito, Natasha. Olha, queremos agradecer imensamente sua participação aqui no Vale a Pena Conferir, aqui no Espaço Jovem. Sucesso em mais essa empreitada, não só no show, mas nesse lançamento, nesse CD como um todo, que ele tenha realmente muito êxito, viu? Muito obrigado, Marcos Leite, querida equipe, Lívia, Gustavo, pessoal da técnica e as meninas do telefone. Um grande abraço a todos vocês e mandamos contato. Com certeza, contato, sempre. Sempre. Beijo. Cara, agradecemos então a Natasha McKenna, confirmando o show Música de Todos os Tempos, show de lançamento do CD Bem, que ocorre no dia 22 de outubro, sábado, a partir de 8 da noite, no Centro Cultural Veneza, em Botafogo. Vale a pena, então, conferir o show de a Natasha McKenna. Espaço Jovem. E hoje, dando sequência, né, ao que a gente vem fazendo, né, outubro, mês das crianças, a gente tem pautado, né, atividades de organizações não governamentais que têm um trabalho voltado para a criança. Hoje não é diferente. E hoje vamos falar sobre o Grupo Girassol de Solidariedade, né? Vamos conhecer um pouco sobre essa organização, o trabalho, enfim, como fazer para ajudar. E quem está aqui hoje para conversar conosco é o Paulo César Correia e a Kátia Correia, eles que são coordenadores dessa ONG, o Grupo Girassol de Solidariedade. Paulo César e Kátia, muito boa tarde, é uma grande alegria recebê-los aqui no Espaço Jovem. Sintam-se em casa. Quem começa, por favor? Boa tarde. Kátia? Boa tarde, ouvintes, boa tarde toda Rádio Rio de Janeiro. Paulo? Boa tarde, pessoal, tudo bom? Tudo bem. Boa tarde, gente. É uma honra recebê-los aqui, né? E, bom, como a gente falou no início, né, uma ONG voltada, né, tem muitos trabalhos voltados para o atendimento à criança. E dentro da proposta bem didática que a gente tem, vale a pena começar pelo começo. Ou seja, que vocês contem um pouco do histórico dessa ONG, quando, como, por que, que ela foi criada. A ONG foi criada em 2005, novembro de 2005, toda focada muito nas crianças, alimentação, e daí foi seguindo para outros projetos. Hoje temos vários projetos. Inicialmente foi devido justamente a um problema nosso do casal aqui, que foi a perda do meu filho, e a partir daí a gente tinha que fazer algo diferente. Toda a vida foi modificada e eu pensei, eu tenho que fazer algo, até porque eu acho que meu filho ia gostar muito como ele está gostando. Claro. E a partir daí a gente começou esse trabalho. Começou muito devagarinho, muito pouquinho, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e hoje está dessa forma, que está sendo, graças a Deus, um sucesso, cada vez podendo ajudar mais crianças, famílias carentes, e a gente está prosseguindo. Com certeza. Agora, é interessante, acaba sendo uma característica muito comum. Muitos desses projetos nascem a partir de perdas que as pessoas que os coordenam vivenciam, perdas normalmente muito duras, e a partir daí elas meio que renascem das cinzas, né? Acabam buscando força. Acabam sendo como a fênix, né? Renascem e buscam, a partir de uma perda tão dura. A gente viu também o caso da Ana Paula no programa passado, né, da ONG Voluntários Fazendo Criança Sorrir, também uma situação semelhante, relativamente semelhante. E a partir da perda você busca construir algo novo, algo melhor, algo que vai ajudar a vida de muitas pessoas. Quer dizer, em função disso, em função de uma perda, você busca algo... Quer dizer, você não fica só imerso na sua própria dor, você busca ajudar a aliviar a dor de outras pessoas. Sim, exatamente. A gente começa a ter um crescimento interior muito grande e a gente começa a ter reflexões de analisar por que não fazer algo pelas pessoas que precisam. A gente começa a observar mais os problemas à volta da gente e assim a gente vai tentando, né? E vendo que somos pequenos, mas podemos fazer algo por alguém. Um pouquinho que seja, isso já modifica a vida de muita gente. Com certeza. Lízia? O objetivo é ajudar. Porém, de que forma vocês fazem isso? Bem, o trabalho, nosso trabalho, basicamente, no momento, eu trabalho muito pela internet. Nós temos o nosso site, né, que é grupogirassol.org. Faço muito contatos por e-mail, que é todo o nosso trabalho, assim. Temos as redes sociais, que é uma enorme função nesse trabalho, nos ajuda muito. Toda a captação de recursos, de doadores, de voluntários, é toda feita pelas redes sociais, que no mesmo momento hoje é o Orkut, Facebook e o nosso site. E assim a gente vai captando tanto recursos como doadores, voluntários, e para poder estruturar novos projetos como está ocorrendo hoje. Perfeito. O nome Girassol, ele é inspirado em quê? Tem algum significado, algo do tipo? Sim, sim. O nome Girassol é porque era uma flor que meu filho simplesmente amava. Ele achava muito diferente e sempre muito intrigado com a flor devido ao movimento, ao sol, né, que ele tem. E assim, o girassol, ele tem o renascer da vida, ele representa muito isso, o renascimento da vida, né? E a luz, né, representa a luz do sol, que isso é muito bonito, né? Então, foi por isso, pela homenagem mesmo que nós fizemos ao nosso filho, Felipe. Tá certo. E Kátia, Paulo César, queria que vocês detalhassem hoje quais são os trabalhos, quais são as campanhas que vocês desenvolvem, como é que elas funcionam. De que forma vocês vêm se desdobrando? Assim, hoje basicamente nós estamos trabalhando 24 horas pela ONG, graças a Deus estamos podendo ter esse tempo, e isso é muito importante, que isso é que sustenta o nosso caminhar hoje. Mas temos vários projetos, projetos de apadrinhamentos especiais, nós temos projetos de aniversariantes, projeto de... Estamos estruturando projeto de dança, de teatro, curso de modelo. Temos projeto com crianças especiais. O projeto com as famílias assistidas, que é de cesta básica, está crescendo, graças a Deus. E a gente está tendo assim, um sucesso muito grande, graças a Deus. E com cada vez vem aparecendo mais projetos, eu estou tentando caminhar com ele. Eu e meu marido, Paulo, que a gente faz todo esse trabalho, e com a ajuda de doadores, de voluntários, e estamos prosseguindo. Perfeito. O trabalho de vocês é totalmente voltado para as crianças ou envolve tudo? Crianças, pais, mães? Como é que é? Idosos, enfim. Idosos. Temos também ajudar idosos. Temos um asilo também que apoiamos. Porque, na verdade, eu tento manter um trabalho fixo com as instituições. Eu não vou só numa instituição uma vez e depois não volto mais. Eu mantenho mensalmente todo um apoio às instituições que a gente consegue agregar, né? E dar esse apoio mensal. E a gente tem idosos e temos a assistência às famílias assistidas, que é em si a família mesmo, inteira. Certo. Com relação aos colaboradores, há colaboradores só do Rio ou fora do Rio, no Brasil inteiro ou no exterior? Como é a questão da colaboração? Nós temos, assim, poucos colaboradores fora do Rio. Temos alguns até internacionalmente, de outros países. Puxa, que bom! Sim, isso é muito interessante, porque esse sinal, o site, ele corre o mundo todo. Então, ele pode ser visto, né, por todos os países, e a gente tem alguns colaboradores. A maioria sendo do Rio de Janeiro, mas temos de outros estados, Nordeste, São Paulo, parte do Sul, que são alguns colaboradores. Em si, são colaboradores que apadrinham as crianças e eles mandam os kits presentes das crianças. Não são colaboradores, vamos dizer, financeiramente, que nós não temos esse trabalho de pedir, né, dinheiro. Claro, perfeito. É, você queria falar algum detalhe, Paulo? Não, com relação a isso, nós recebemos já alguns telefonemas perguntando se nós colocamos cobradores nas residências, porque alguns amigos nossos receberam telefonemas de que estavam usando o nome do grupo para pedir dinheiro. Ah, sim. E isso aí não é verdade. O Grupo Girassol não pede um centavo a ninguém. Nós temos a nossa conta bancária. Aqueles amigos que desejarem contribuir, a conta está exposta no site, pode pegar o número da conta e colocar. Mas não pedimos nada, nada é... Não tem cobradores não. Não tem cobradores de forma alguma. Nem pessoalmente, nem por telefone. Claro. Então me parece que existe uma outra instituição com nome similar ao nosso. E só muda uma letrinha ou outra e... Aí coloca como se aí fosse... Confunde, aí confunde a pessoa. Aí, confunde, é verdade. Aí usa o site, usam tudo. Então, muito cuidado com isso, que nós não pedimos dinheiro a ninguém. Claro. E quem queira de fora do Rio ou até de fora do Brasil, né? A gente também tá em transmissão pela internet, tem a gente no mundo inteiro ouvindo o Espaço Jovem. Quem queira colaborar, basta acessar o site e ver todas as informações, né? É, temos uma conta no Bradesco que... As pessoas quiserem fazer a doação, ela é feita, é prestado contas em cima dessa doação. Certo. E isso nos ajuda na confecção de kits. No decorrer do trabalho. Né? Perfeito. Agora, enfim, a gente está conversando com o Paulo César Correia, a Kátia Correia, eles que são da ONG Girassol, né, Grupo Girassol de Solidariedade. Eles estão conversando conosco sobre todo o trabalho que a ONG desenvolve, né, neste que é o mês da criança. E essa conversa muito legal continua daqui a pouquinho. Espaço Jovem faz um rápido intervalo e volta já já. Espaço Jovem. Espaço Jovem. Bem, galera, estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também na telinha do seu computador. Já acessou o nosso site? Ainda não? O que você está esperando? Acesse www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai conferir tudo sobre o que é a emissora da Fraternidade, o seu trabalho já há 40 anos em prol da divulgação do Espiritismo através do rádio, sempre de uma forma didática, popular, clara, objetiva. Você vai saber todas as campanhas existentes em prol da manutenção da programação espírita da emissora, com especial destaque, claro, para o Clube da Fraternidade. E é lógico, você poderá ouvir a gente, você poderá ouvir o Espaço Jovem, além de toda a programação da rádio, 24 horas por dia, online, em tempo real, de qualquer lugar do mundo. Bastando para isso você clicar no link Ouça Agora, que fica bem visível na página principal, na página de entrada do site. E você, ouvinte nosso, ouvinte do Espaço Jovem, não deixe de visitar o nosso cantinho dentro da página da rádio. Basta para isso você clicar no link Espaço Jovem, que fica também visível, bem visível, na página principal da emissora, né? no link do programa. E aí você tem acesso a todas as nossas informações, dicas, curiosidades, áudios de programas anteriores, tem vários lá para você conferir, né? Você que perdeu algum programa, tem vários lá à sua disposição. Enfim, vários motivos para você acessar o site da emissora da Fraternidade. Acesse agora e confira www.radioriodejaneiro.am.br. Ok? E aí, Gustavo? Jovem Espírita vive de brisa? Definitivamente não. Então é hora das nossas notas de utilidade jovem. Começamos com o que hoje? Bom, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, está oferecendo oportunidades para o cargo de professor de física. Os interessados devem ter doutorado ou livre docência obtidos há mais de 10 anos e possuir diploma de graduação plena em física, matemática ou engenharia. As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de junho de 2012, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 5 da tarde, no Departamento de Física Nuclear e Altas Energias do Instituto de Física da UERJ, que fica na Rua São Francisco Xavier, 524, Sala 3001, no Bloco A, Pavilhão João Lira Filho, no campus do Maracanã. Informações pelo telefone 2334-0483 ou então através do e-mail dfnae@uerj.br. Lízia? O Barra Music está oferecendo mais de 500 vagas de emprego. Há oportunidades para profissionais de diferentes níveis e é desejável que os candidatos dominem uma língua estrangeira. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail rh@barra-music. Esse music é music, né, com C mudo, .art.br, ou se inscrever através do site barra-music.art.br, na seção Trabalhe Conosco. Os candidatos vão ser avaliados através de provas, testes específicos, entrevistas coletivas e particulares. E a Defensoria Pública da União no Estado do Rio de Janeiro está abrindo oportunidades de estágio para estudantes de Direito. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 16 de novembro através do site dpu.gov.br ou presencialmente de segunda a sexta, de 8h30 da manhã às 4 da tarde, na sede da Defensoria Pública, que fica na Rua da Alfândega, 70, no centro do Rio. A todos os interessados, nas notas que divulgamos, boa sorte, ok? E Lízia, temos aniversariantes para divulgar hoje, além dos abraços dos ouvintes? Temos sim, olha só. Para os aniversariantes, eu gostaria de relembrar, né, ontem o Dia das Crianças, parabéns para todas as crianças, que ainda é mês das crianças. Isso. Dia 12 foi da Jaqueline Valles, nossa, Jaque Valles. Isso, da produção aqui da rádio. Uhum. Dia 12 também, Nancy Augusta. Dona Nancy da biblioteca. Uhum. Parabéns para vocês. No dia 15 é minha irmã Marlene, viu? Um beijo, minha irmã. Já pensou se você esquece? Já pensou. Você ia ouvir. Olha, ela ia brigar comigo. Parabéns, minha irmã. Saúde e paz. Ó, dia 19, Eloy Carvalho Vilela, né? E no dia 20, José Fernandes Neto. José Fernandes, da portaria aqui da Rádio Rio de Janeiro. Ah, seu José Fernandes, um beijo para o senhor. Tudo de bom, muita saúde e paz para todos os aniversariantes, isso aí. Viu? E Eloy Vilela também, um grande colaborador aqui da Funtarso, Rádio Rio de Janeiro, do SEI, né? Do SEI, Serviço Espírita de Informações. Então, mais uma bela primavera para vocês. Claro, viu? Abraços também para quem aniversaria hoje, dia 13, para quem aniversaria na reprise do programa, no domingo, dia 16 de outubro. Tudo de bom, muitas felicidades, saúde e paz para todo mundo. É isso aí, galera. Os ouvintes? É, eu quero mandar beijo aqui, ó, pro Rodrigo de Jacarepaguá. Beijão, Rodrigo. Valeu, beijo. Rodrigo, obrigado. Opa, que beijo longo, viu? É, Priscila do Caxambi, a nossa amiga, beijo, obrigada e parabéns. Isso aí. Tânia Regina, também do Caxambi, obrigada, beijão, viu? O senhor Isaldino, aqui da ilha, um beijo pro senhor, viu? Valeu, Isaldino, obrigado pela participação. Vera de Marechal, beijo para você também, Verinha. Isso beijo. Aí. Obrigada pela sua participação. Quem mais? Opa, Rodrigo aqui de novo. É outro Rodrigo. É outro Rodrigo? É outro Rodrigo. Epa, então, ó, Rodrigo, você tem outro Rodrigo aí também em Jacarepaguá, viu? Pois é. Seu vizinho, um beijo pra você também, o Rodrigo 2. É aqui, ó, pra... E vamos ver aqui, Vera Lúcia de Freitas mandou por e-mail o Oliveira, viu, Vera Lúcia de Oliveira? Obrigada, um beijo para a participação por e-mail. Ionara Pereira Fernandes, eu tenho uma amiga chamada Ionara, beijo pra você e obrigada pela participação, viu? Um beijo pra vocês. Isso aí, gente, obrigado. Beijão. Pelo carinho, pela participação maciça dos ouvintes sempre, a é cada isso. Programa, muito nos orgulha, muito nos honra. Aguardamos e, mais. Claro, né? Continue participando, ok? Quiz. Bem, galera, voltamos a falar sobre o quiz, né? Para você que ainda não ouviu, aí vai a pergunta da semana. A pergunta é a seguinte: qual desses três nomes foi o criador do movimento espírita jovem em nosso país? Alternativa A, Augusto Elias da Silva. Alternativa B, Leopoldo Machado. Ou alternativa C, Inácio Bittencourt? Tchan, tchan, tchan, tchan. Qual será a alternativa correta? Letra A, letra B ou letra C? Você responde até a próxima terça-feira, dia 18 de outubro, através da nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você ir no link do programa Espaço Jovem, que fica bem visível na página principal, na página de entrada do site, e em seguida clicar na categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem para deixar lá a sua resposta, letra A, letra B ou letra C. Você tem também a opção do Twitter, no twitter.com/espaçojovemesp. Você tem também o nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. E, é claro, o nosso telefone de atendimento ao ouvinte, 3386-1400, 3386-1400. Lembrando que por telefone apenas até as 3 horas desta quinta-feira, dia 13 de outubro, tá? Não vale ligar no domingo, somente na quinta-feira até as 3 da tarde. Na sua mensagem, seja, né, através de que modo de contato for, não deixe de informar o seu nome completo e as suas formas para contato. E aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio do CD Consequência da Banda Espírita Arte e Consciência e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicado pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. É só participar. Isso aí, todo mundo participando, corre, hein? E voltamos a conversar com o Paulo César Correia e com a Kátia Correia, eles que são coordenadores da ONG Grupo Girassol de Solidariedade. Conversamos sobre o trabalho da ONG, as atividades, enfim, ainda temos muito pano para manga, né? E vocês dois coordenam a ONG. Eu queria saber, nessa retomada, qual é a tarefa que cada um desempenha dentro do grupo? Começando por você, Kátia. Bem, a minha tarefa é toda da comunicação, organização. Eu que faço todos os contatos ou por e-mail, todos sob minha responsabilidade. Ou toda a estrutura, organização dos projetos. Tudo é feito por mim. E você, Paulo? Bom, além de motorista, eu faço a manutenção do site, edição de fotos, de vídeo e um pequeno apoio. Também, né? Que é muita coisa, né? Um coisa pequeno beça, grande, né? Apoio, acredito, né? É uma tarefa e tanto. Um pequeno grande apoio. Lise. É o seguinte, quantas famílias vocês, assim, se é que dá para ter uma ideia de quantas famílias vocês, né, estão trabalhando agora, família, criança, enfim. Em termos de crianças e beneficiadas, gera em torno de 1.500 mensalmente. Menina. 1.500 famílias? Não, crianças. Ah, sim. Agora, famílias mesmo, está cerca de 50 famílias. Certo. Né? É que nós trabalhamos com instituições com crianças, um número muito maior com crianças, né? Ah, mas sim. Famílias inteiras é 50 famílias no momento. Pretendo aumentar um pouquinho mais, se Deus claro, quiser. Uma pequena lógico. População, é 50, né? É. Lógico, lógico. Agora, é em torno de pessoas atingidas no total, mais de 1.500, então, né? Sim, mais de 1.500. Mais de 1.500. Não tem esse registro preciso, mais de 1.500. Mas só de crianças já passou. Bastante. É um número bastante expressivo. Bastante expressivo, diga-se de passagem. Pra dar conta é coisa pra caramba, né? Somando ajuda direta, indireta, isso, né? Enfim. Isso. Gustavo? Com relação às campanhas, quantas são mais ou menos ao longo do ano? E se existe alguma que seja permanente? Algum projeto permanente? Sim, temos projetos permanentes. O projeto aniversariante do mês é um projeto permanente, mensalmente. Temos o projeto das famílias assistidas, é permanente, mensalmente. Temos o projeto de alimento, que é ajudar as instituições, esse é mensalmente. Nós estamos com cerca de 8 instituições hoje, dando esse apoio. Temos o projeto das campanhas com datas específicas durante o ano, que no caso começa o ano com material escolar, eu tenho o Páscoa, depois kit creche, tenho o kit Dia das Crianças e o do Natal, finalizamos com o Natal. São campanhas com datas especiais. Mas temos essas permanentes que é aquela correria e busca de ajuda diariamente, né? Porque todo mês nós temos que estar ali ajudando, comparecendo. Com certeza. Agora, vocês no primeiro bloco falaram rapidamente de um projeto na área de dança. Esse projeto está começando, vocês poderiam detalhá-lo um pouco mais? Ah, sim. Gostaria muito realmente de falar desse projeto. Eu estou tentando estruturar o projeto de dança, colocar aqui dentro da Ilha do Governador, em algumas comunidades. Eu estou justamente procurando um espaço que possa me ser cedido, emprestado, para mim colocar esse projeto em 2012, para iniciar agora em 2012. Estou captando voluntários, estou precisando de voluntários, professores ou professoras de dança. Não importa qual seja o tipo de dança, qualquer tipo de dança é muito válido, para inserir as crianças das comunidades. Então, estou tentando buscar realmente um espaço, uma quadra, um espaço que a gente possa utilizar para dar aula para essas crianças. Certo, e quem queira ajudar de alguma forma, como pode fazer? Como pode colaborar? Me ajudando, pode sim, entrar em contato comigo o mais rápido possível, que eu já estou tentando fazer esses contatos para poder ter toda uma organização para iniciar logo no 2012, de preferência logo em janeiro. Em janeiro, né? Isso. Maravilha. Uhum. Kátia, vocês têm algum projeto assim voltado para a questão saúde? Temos sim, nós temos um consultório médico. Estamos justamente necessitando de médicos voluntários para trabalhar nele. Ele está instalado hoje numa parceria com a creche Casa Sorriso. É o espaço que esse consultório está, é uma parceria que nós fazemos com a casa. Só que no momento estamos sem voluntários. Estou sempre em busca, porque nosso trabalho é totalmente gratuito. Então, não temos essa muita dificuldade de conseguir um voluntário, pelo menos que doe 2 horinhas da sua semana, né? Ou de 15 em 15 dias, para fazer esse tipo de atendimento. Um atendimento ambulatorial mesmo, com consultas marcadas, é organizado. Só que estamos com muita necessidade no sentido de voluntariado. E qual é o público-alvo desse projeto, especificamente? O público-alvo é crianças, adolescentes, jovens e muitas as mulheres. Seria esse o nosso foco. Sim. Você falou agora sobre os voluntários, né? Quem quiser ajudar como voluntário, como essa pessoa pode fazer? Isso em qualquer projeto da ONG. Em qualquer projeto, entra em contato comigo por e-mail ou pelo nosso telefone. Ou pode entrar agora também em contato com vocês, que vocês podem fornecer nosso contato mais rápido. Tá. E hoje, quais são as atividades que mais estão precisando de trabalho voluntário? Que estão com maior carência nesse sentido? Justamente nesses projetos novos que eu quero dar início em 2012, que é o de dança, teatro. E estou buscando também alguém nessa área de moda, que dê um curso de modelo manequim, que as meninas estão me cobrando muito. É um projeto antigo que eu tenho. E elas pedem muito ser uma forma de... socialmente ajuda muito na educação delas. Sim, sim. E futuramente, quem sabe, né, até encaminhá-las para uma outra vida, né, uma sim. outra visão de vida. Né? Sim. Com toda certeza. Agora, em termos de insumo, né, de materiais que façam parte do dia a dia do trabalho de vocês, como é que vocês arrecadam isso? Quem quiser ajudar nesse sentido, do que vocês normalmente precisam para o trabalho rodar no dia a dia, em termos de materiais? Em termos de materiais, hoje a gente tem uma necessidade muito grande de transporte, porque nós temos nossos pontos voluntários no Rio de Janeiro todo, que as pessoas podem deixar suas doações. Sim. E isso, então, a gente está com muita dificuldade das pessoas transportarem, nos trazer essa doação, que nós temos que fazer essa busca mensalmente nos pontos, que são alguns bairros, né, do Rio, Botafogo, Flamengo, Glória, temos em Caxambi, Jacarepaguá, Irajá, são vários, Tijuca, que é muito importante. Então são vários bairros e isso está muito difícil a gente conseguir voluntários que nos ajudem com carro para fazer essa busca de doações. De materiais mesmo. Materiais mesmo. E que tipo de produtos vocês normalmente precisam? Nós aceitamos qualquer tipo de material de material. Higiene, limpeza. Alimentos, material de higiene, roupas, recalçados, brinquedos. Agora vem muito essa fase agora para o Natal. De brinquedos, para nossa campanha de brinquedos do Natal. enfim, tudo que é útil. Móveis, então, quando eu recebo doações de um colchão ou de um móvel, é muito importante que eu tenha as famílias assistidas e tenha as instituições também que necessitam. Só que eu fico muito na dependência de um transporte. Claro, perfeito. Lise? De que forma vocês, né, no caso, eu acho que você já falou até uma parte, né, de como vocês se mantêm, ou seja, através de ajuda de outros, né, de outras pessoas, né? Existem campanhas que são patrocinadas, apoiadas? Não, é tudo através de voluntariado. Não temos campanhas patrocinadas, não temos empresas em si. Seria até útil, né? Muito, que justamente, estamos agora finalizando a campanha do Dia das Crianças, que eu comecei no dia 5, vou terminar dia 15 ainda não terminamos. Uhum. Então, nós temos uma dificuldade muito. Se tivéssemos recursos, precisaria de estar pedindo um transporte aqui, um transporte ali. Né? E todas as campanhas eu direciono muito para padrinhos, para poder apadrinhar as crianças, para poder ter esse recurso para elas, que é muito difícil. Maravilha, olha, a gente quer aqui agradecer imensamente a participação de vocês, né, do Paulo César Correia, da Kátia Correia, eles que são coordenadores da ONG Grupo Girassol de Solidariedade e conversando hoje conosco sobre o trabalho tão bem desenvolvido por essa instituição. Queria deixar aqui um espaço rapidamente para vocês deixarem uma mensagem final, principalmente com os contatos para quem queira mais informações, telefone, site, e-mail, o que for. Sim, eu primeiro quero agradecer ao espaço, isso é muito importante, à Rádio Rio de Janeiro, ao Espaço Jovem. E, se possível, assim, aceitamos todos os tipos de doações. Vocês podem entrar em contato pelo e-mail ongongrupogirassol@gmail.com ou pelo telefone 99337068. Tá. 99337068. E o site na internet? O site é www.grupogirassol.org. Maravilha, então. Conversamos com Paulo César Correia e Kátia Correia aqui no Espaço Jovem. Rádio Rio de Janeiro. Quiz. Bom, galera, voltamos a falar de quiz, só que agora para anunciar a resposta do quiz da semana passada, assim como o ganhador. Na semana passada perguntamos o seguinte: Amélie Baudet, a esposa de Allan Kardec e incansável companheira do codificador do Espiritismo na divulgação da doutrina, desencarnou 14 anos após a morte de seu marido. Diante disso, perguntamos: em que ano desencarnou Amélie Baudet? Alternativa A, 1879, alternativa B, 1887 ou alternativa C, 1883. E aí, Elisa, qual é a resposta correta? Semana passada foi Amélie Baudet. Alternativa C. C, 1883. E quem ganhou? E temos como ganhador o Rodrigo de Jacarepaguá. Parabéns, Rodrigo. Participe. Você ganhou mais um exemplar do CD Consequência da banda Espírita Arte e Consciência e um exemplar da revista Cultura Espírita, uma publicação do ICEB. O Rodrigo tem um prazo de 10 dias para retirar o seu brinde aqui na portaria da rádio diretamente, trazendo para isso um documento de identificação com foto a partir do dia 14, sexta-feira, amanhã, portanto. Valeu, Rodrigo. Obrigado pela sua participação e obrigado pela participação de todos em mais um quiz. Espaço Jovem. Fim de papo, Guto. Fim de papo, fim do programa Espaço Jovem. Passou rápido, hein, gente? Passa muito rápido. Pisco o olho, já acabou. Acabou. Mas o bom é que na semana que vem estaremos de volta. E em qual dia e em qual horário? Bom, estaremos de volta na quinta-feira, né, com um programa ao vivo. E no domingo, a reprise, ambos às 2 da tarde. Lembrando que nessa semana ainda tem a reprise, né, gente? Tem, isso mesmo, no domingo também, às 2 da tarde. E quem quer entrar em contato com a gente, Lízia, como fazer? Anote o nosso e-mail, que é o espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Ou então vai lá no nosso site, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. Isso aí. Tem também o Twitter, hein? twitter.com/espaçojovemesp. Seja qual for o modo de contato, não se esqueçam de informar sempre a idade e de onde vocês estão escrevendo. A participação, né, de todos é muito importante, ok? Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Lízia Nascimento, Gustavo Rezende, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, competência de Valdeci Ferreira. Tchau, galera. Até semana que vem. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Obrigada às meninas do atendimento e o Valdeci. Beijão para todos e até semana que vem. Tchau, galera. Até semana que vem. E é claro, como sempre, mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. Um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.